tinha tudo o que queria. Ela tinha tudo o que queria. Não sabia que o seu corpo era feito de água, como chuva de mirra em videira sem parra. Ela toda a sua vida quis ter tudo o que via, mas só não tinha. Era um sol que iluminava, e era um sol que até queimava. E eu não sabia que o seu corpo era feito de chuva, como a água do Minho em terras secas de vinho. Ela tentou ter tudo, tudo o que eu queria, mas eu não cedi. Ao chegar a meia-noite, convidou-me a escondidas, convencendo-me a cuidar as suas feridas. E eu não sabia que um anjo podia cerrar os olhos. Carne mole em pedra dura bate à procura de cura. Batia fraco o vento, passava lento o tempo, e eu não a pude salvar, e eu não a pude curar, e eu não a pude curar. Eu não a pude salvar. A próxima canção é Verdade Mãe, que é uma música que eu já gravei. Portanto, talvez a primeira música que eu vou gravar duas vezes. E a primeira vez que a gravei foi para o disco, para o lado A do disco, e em Sesimbra, com todos aqueles titãs que agora se mostram. E a música foi gravada de uma forma muito diferente, foi com um peso muito, muito do rock, e agora vai ter uma versão mais calminha. Chama-se Verdade Manca.